Conexões. Conexões. Conexões. Boa tarde, amigos e amigas do Multicultura. Nesse último fim de semana, terminei saindo no final da manhã de casa e quando me deparei passando pela primeira escola, por aqui, pela região, onde estava acontecendo o ENAD, resolvi fazer uma peregrinação por alguns dos lugares, e não faculdades e universidades, que abrigavam os exames do ENAD. O ENAD é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. E depois vejo aqui no Portal Brasil que mais de 550 mil alunos de ensino de graduação fizeram o ENAD neste final de semana. Para vocês que não sabem, o ENAD tem o nome de Exame de Desempenho dos Estudantes, mas em última instância serve como uma avaliação das próprias faculdades e universidades. Ocorre que o ENAD, que anteriormente era um exame onde eram sorteados alguns estudantes para realizarem a prova, hoje é um exame obrigatório e é uma componente curricular, o que significa que se o estudante que está perto de se formar não fizer a prova do ENAD, não ficar mais de uma hora na prova ou não comparecer, ele não se formará, porque isso equivale como se fosse uma antigamente denominada disciplina. Ocorre que ninguém tem a menor paciência de fazer esse exame e eu fico me perguntando o que de fato ele representa. Na porta desses locais onde as provas iriam acontecer, as faculdades privadas instalam pequenos estandes com toldos, distribuindo kits com água, chocolate, barrinha de cereal, canetinha com o nome da universidade. E o mais ridículo de tudo, as pessoas com umas camisetas com dizeres do tipo orgulho de ser e o nome da faculdade. É absolutamente deprimente ver aquela cena, aquele bando de gente, de estudantes de graduação, sem a menor paciência nesse domingo de sol da Bahia, entrando para fazer a prova e depois saindo, dizendo, chutei tudo, eu lá vou ficar gastando meu tempo. Em algumas faculdades, isso temos visto muito na Faculdade de Educação, porque vários dos nossos mestrandos, doutorandos, são professores também nessas faculdades privadas. A preparação para o ENAD corresponde a ganhar pontos nas disciplinas da graduação. Portanto, as faculdades ficam fazendo de tudo para que seus alunos tenham alta performance, ou palavrinha complicada para falarmos na educação, e depois poder colocar nos outdoors que a minha faculdade, que a faculdade X, é nota tanto no ENAD, os alunos foram aprovados, etc. e tal. De fato, é uma tristeza esse nosso sistema de avaliação, é uma tristeza esse nosso sistema privado de educação, e é por isso e por outras que nós temos que ser ferrenhos defensores da universidade pública, gratuita e laica nesse país. Conexões sempre ligado nessas temáticas. Um abraço e nos vemos semana que vem. Até lá.